estão a passar. Cuidados pequeninos, que fome estão a passar. Ouçam bem vinho, eu te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar. E aos teus pés, eu vou rezar. Ouçam bem vinho, eu te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar. Toda a porta aberta, peço-te pelos imigrantes. Olha por eles, santinho, que da terra estão distantes. Olha por eles, santinho, que da terra estão distantes. Ó São Bentinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ao São Bentinho te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao São Bentinho, vou-vos visitar. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão, a Música da Glória, das 14 às 16. Ora, então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem vai trabalhar e está a trabalhar, um ótimo trabalho, que seja tudo por bem. Ora, então, para quem está a descansar, também um ótimo descanso. E também vai ser bem pôr um bocadinho de vez em quando a pé para fazer um pezinho de dança ao tom das músicas que eu aqui vou passar para todos vocês. Ora então, fiquem bem e até já. Sempre ao melhor preço. Vendo tudo na Desportiva.

dimanche 2 juillet, rendez-vous à partir de 10h au parc de Nigrol. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anthony Walsh, Dan Tiberio, Leanne Cruz, Cláudia Caramelo, Tradição do ar. Luís Manuel, clôture des festivités par les trois groupes de tambours ou jombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Nigrol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et muito bem. Ora então, são 14 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, não percam esta grande festa organizada pela vossa Rádio Arc-en-Ciel 96.2 Orleão. Ora então, ficamos todos à vossa espera para que tudo corra bem e para que tudo fiquem todos muito felizes. Não percam, não deixem de ir visitar todos no sábado e no domingo, que vai ter muitas oportunidade para vocês ver uns grandes espetáculos com grandes bons artistas. Ora então, vamos ficar Roberto Leali e Kim Barreiros, arrebenta a festa. Isto é tudo mesmo para arrebentar. Ora bom, hoje é o dia 2 para amanhã, é o São Pedro. Amanhã é o dia de São Pedro, hoje é a noitada. Ora então, vamos todos arrebentar a festa no Parque da Lirole, pelo organizado pelo Rádio Arc-en-Ciel 96.2, nosso São João. Ora então, vamos escutar. Até já. De um malhão, cantei a chula do Minho. Ouvi o pai de um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se odeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se odeia. Madeira. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. madeira. Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. E a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. Ora, muito bem, 14 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, então, eu tenho aqui uma dedicatória para Sr. Pedro do Café Brasito, que está hoje de parabéns. E em nome de sua esposa Melanie e sua avó Maria Antónia e de todas as pessoas todas as pessoas da sua família e não só, todas as pessoas amigas também. Ora então, vou-lhes passar aqui a música dos parabéns, os três boémios, para, e que ele tenha um feliz dia de aniversário e muitos mais que venham por a frente. Ora então, da minha parte, um beijinho de feliz aniversário para todos. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. que tens. Faz todos cantar para você. Ora, muito bem, um feliz aniversário. Ora, então, são 14 horas e 27 minutos. E vamos ficar com o Tony Carreiras... Não, desculpem. Vítor Rodrigues, põe a mão na cabecinha. Esta vai ser para a minha neta, Anita, que ela adora esta música. E já agora vos vou dizer que hoje somos o 28 de junho de 2023. Muito bem, o tempo passa que é um bom... Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita, como sempre. Hoje vai ser um docinho muito saudável, muito bom, para tomarem depois com um chazinho. Ora então, vamos ficar com Vítor Rodrigues. Põe a mão na cabecinha para a minha Anita, que deve estar a escutar. Muito bem, minha netinha. Ora então, fiquem bem, até já.

a Rosinha na rua das Faldainhas, a vender o alho, pouco mais uns trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu povo quer saltar, vou comprar um martelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarico, quero ver meu amor mandar um beijo no balão na noite de São João. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarico. Tempo saio sempre neste dia para dançar e cheirar o mais rico. Ai, queijinho, vem desta sardinha assada, e o beijinho foi na broa e mastiga com carinho. E a Rosinha na rua das Faldainhas, a vender o alho, o polvo, mais uns trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu povo quer saltar, vou comprar um martelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido, São João, quero ir ao bailarico, quero ver meu amor mandar um beijo no balão da noite de São João. São João é o santo mais querido, São João, quero ir ao bailarico, quero ver meu amor mandar um beijo no balão da noite de São João. É vender o alho, o polvo, mais uns trocos dá para a vida. É nesta noite que o meu povo quer saltar, vou comprar um martelinho e beber até fartar. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarico, quero ver meu amor mandar um beijo no balão da noite de São João. São João é o santo mais querido, São João quero ir ao bailarico, mandar um beijo no balão na noite de São João. Ora, muito bem, ora tenho aqui mais uma dedicatória de parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos e seus netos e todas as pessoas que a conhece aqui por França, que estão cá há muitos anos. E então, para todo o auditório e para todos os animadores, meu muito obrigado. E então vamos escutar José dos Santos, Fátima, símbolo de Nossa Senhora. Assim é que é. E também para todos os doentinhos do mundo, para que Nossa Senhora lhes traga rápidas melhoras. Ora então, fiquem bem. Até já. Familiar, neste momento, rogai por nós. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado.

horas para te ver chegar, para te ver chegar fora da linha. Comboio cansado a descarrilar. Já vês viver tipo 3D, deitar, dormir, descansar. Mudou o lei, descansa bem. Logo à noite a coisa vai mudar. Vais levar comigo cá em casa que eu não fico de. Vou curtir a noite na gandaia. Dançar como louca para ver a cara das outras. Quando levantares a minha saia. Baila, baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila, baila. Vamos fazer com que a capa caia. Caia. Subir a música. Muito bem, 14 horas e 58 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel. E agora vamos ficar com Jorge Ferreira, Ai Ai Meu Amor Ai Ai. Esta vai ser da minha parte para todo o auditório, para o nosso Florentinho amigo, que nos grava as nossas emissões, e para todos os animadores, e para todos os 33 fundadores da nossa Rádio Arcancel. E então, porque isto é mesmo uma paixão, um amor que nós sentimos aqui pela nossa Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar com Jorge Ferreira, Ai Ai Meu Amor Ai Ai. Até já. Amar e saber amar, amar. sorridente. Este é o som que a todos contagia. Com o Tiago esta noite não tem fim. Esta festa só agora começou. E bem alto vamos gritar assim. E boa noite para quem é de boa noite. E bom dia para quem é de bom dia. E boa tarde para quem é de boa tarde. Muito bem, 15 horas e 6 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleans. Ora então, vou passar a minha receita de hoje. Então, para depois vocês, quando estiver o bolo feito, podem tomar um chazinho com ele, podem comer só o bolo. É um bolo muito saudável. O biscoito da Teixeira. Eu já o passei aqui algumas vezes, mas nem todas as pessoas ouvem, não é? E por vezes gostavam de ouvir. Ora, então, aqui vai mais uma. Pegamos em meio quilo de farinha de trigo, de fermento, daquela de deitar, fazer bolos, não é? Normal. E deitamos numa bacia onde vamos mexer o bolo todo. E podemos já pôr o forno a aquecer mais ou menos a 180 graus. Então, deitamos o meio quilo de farinha, meio quilo de açúcar louro, lá para dentro da forma, da bacia, de onde vão mexer o bolo. Deitam 3 ovos, estão bem inteiros lá para dentro. Deitam o meio quilo de açúcar, o meio quilo da farinha e uma colher de café, uma colher de sobremesa de café, pó de café. E uma colher de, também de sobremesa, de canela. Uma raspa de limão, tudo lá para dentro. E uma colherinha também de café, mais ou menos, de fermento em pó. E um copo e meio de água morna, tudo lá para dentro. E vamos mexer então isto tudo bem mexido, até que comece a ganhar bolinhas na croa do bolo, da massa, não é? Mexem sempre, convém mexer com a batedeirinha à mão, nada de eletricidade. Fica mais saboroso se for à mão. Eu mexo com garfo, vale. A gente também faz ginástica ao braço, ao tempo que vai mexendo, é uma ginástica que está a fazer ao braço. Quando não puder com a direita, vai com a esquerda. Mas é tudo bom. Olha, é bom para o bolo, para a nossa saúde, e é bom para nossos exercícios fazer ao braço, mexer com um garfo. Ou com uma batedeirinha, aquelas batedeirinhas de mexer à mão. Pronto, depois de ter as bolinhas na croa, mexer bem, tudo bem mexido, está pronta. Então vamos untar a forma com um bocadinho de manteiga ou margarina, como vocês quiserem, bem untada. E normalmente é um tabuleirinho, mais ou menos com 25 centímetros de comprido, por uns 20 de largo, ou 30, mais ou menos assim. Quadrado, não importa. Mas é de preferência num tabuleiro. E então, depois polvilharmos também um bocadinho, depois de passar a manteiga, ou a margarina, ou como vocês quiserem, passámos-lhe um bocadinho de farinha de trigo por cima, polvilhar assim um bocadinho, e dar umas palmadinhas na forma, não é? Que faz muito bem, que é para saltar a farinha cá para fora, a que estiver solta. E então metemos lá dentro a massa, e vemos que fique mais ou menos, não só no meio, espalhá-la bem espalhadinha, abanar a forma, toca a mexer, a abanar a forma e abanar os braços para fazer ginástica. E pronto, e metemos ao forno 180 graus, mais ou menos de meia hora, ele está mais ou menos pronto. Depois, quando vir, aquele que está pronto, a subir, mete-lhe um palito dos dentes, não é? Lá dentro, chuça no meio, se vir que sai seco, está pronto. Se não, deixa estar mais um bocadinho, está bem? Pronto, um bom apetite para quando estiver a comer, que seja com muita saúde, muita paz e muito amor, que é o que nós precisamos todos. Aproveitem da vida, porque esta vida passa a correr, quando vamos a dar fé, não profitemos nada e já está a nossa vida passada para irmos para o lado de lá. Pronto, e assim, uma continuação de uma boa tarde, espero que tenham gostado da minha receita e até já. Esta vai ser da minha parte para todos os imigrantes de Numeira, Bibo Imigrante, que é para todos os imigrantes, aqueles que estão à escuta da minha emissão da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para todos esses, uma boa continuação, uma boa tarde, com muita saúde. Até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos chorando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América e Suíça, Luxemburgo e Canadá. Somos milhões de corações a reviver a nossa querida terra que nos deu nascer. Vivendo longe, tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe, não esquecemos que ainda acreditamos no país onde nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África, na Holanda, só deixar onde ela anda e se um dia voltar. Viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixar onde ela anda e se um dia voltar. Bem, 15 horas e 17 minutos aqui nos estúdios da vossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o grupo folclórico Castelo de Neve. Ora então, vamos ficar aqui marcha para a Romaria. Assim é que é. Fazemos conta que já vamos sábado para o São João. Marchar para a Romaria, para a nossa grande festa da Rádio Arcanciel 96.2. As nossas grandiosas festas de São João, que tem sido um sucesso e este ano ainda é para muito mais. Ora então, não percam. E então, é pedido do Sr. Manuel Pinheiro, para a sua esposa, seus filhos e para todas as pessoas que o conhece, e, tanto aqui como pelos quatro cantos do mundo. E para todo o auditório, o meu muito obrigado por estarem sempre na companhia da Rádio Arcanciel, e para todos os animadores e para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos ficar com o folclore. Até já. Vai, caminho. Vai, vai, vai, vai, minha bandida. Vai, vai, vai, vai para tua vida. Vai, vai, vai, e não penses em voltar. Ora então, 15 horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com os Camisa Negra. Muito bem, no fim de um dia de trabalho, por menos aqueles trolhas e aqueles que andam, trabalhos assim mais um bocadinho que não, mais sujos, não é? Temos que trabalhar, há trabalhos para todos os gostos, ainda bem. Ora então, os Camisa Negra, que é muito bonita. Para, da parte do Sr. Manuel de Souza, que está tão bem sempre à escuta da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para ele, para a sua família e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado. E então vamos ficar com os Camisa Negra. Até já. Tenho a camisa

esta moda. Todos lhe ganharão o gosto. O pior é quando se tem namorada sem ter rosto. A juventude onde se mete está metida no meio da internet. E namorar que é bom, mas deixam isso para outra ocasião. Mas deixam isso para outra ocasião. Está metida no raio da internet. E namorar que é bom, mas deixam isso para outra ocasião. Mas deixam isso para outra ocasião. A juventude onde se mete está metida no raio da internet. E namorar que é bom, mas deixam isso para outra ocasião. Mas deixam isso para outra ocasião. Mas deixam isso, mas deixam isso para outra ocasião. Pinheiro tão alto, ó capinhas tão coradas, são como as raparigas enquanto não estão casadas. Espera por mim, ó menina, ao pé do pinheiro maior. Eu hei de lá ter contigo para te falar de amor. Para te ver, ó menina, eu fui à luz do luar. Disseste que me esperavas para ver teu lindo olhar. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Camarada de primeira, pra com a tua aguentas, mas pelo menos tu tentas, sem eu ter a ver com isso. Mas a tua às vezes me liga para acabar algum serviço, e já não é a primeira vez. Ora, muito bem, 15 horas e 47 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar com Nadia do Sameiro, Mãezinha e Eu Vou Te Amar. Para todos o auditório que está, para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão com falta de saúde, e para que Nossa Senhora lhe traga muita saúde, muita paz, muito amor e lhe dê muita força e coragem para todos, para todo mundo, para todos os cantos do mundo, tanto no ar, como no mar, como em terra, para todos, que Nossa Senhora se chegue para todos nós, principalmente para aqueles que estão mais doentinhos. Ora então, vamos ficar com Nadia do Sameiro. Até já. Amar. lorsque j'étais petite, petite, petite, en allant à l'école, je chantais ce refrain. Étais-je à ma grand-mère, grand-mère, grand-mère, la peur dans les nageurs, sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je ne trappais jamais de zéro. Il a ici, mais j'ta au tiro, liro, liro, qu'aille ma j'ta au tiro, liro, liro. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Para com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Para com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Aldeia, estou vestido à maneira e à igreja vou rezar. Até o padre ficou muito admirado ao ver-me todo arranjado, de sapatos a brilhar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de bailar. E no recinto vamos levantar poeira, dançar a noite inteira, é o dia clarear. Parto com o pé no chão e ponho os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Pare com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Pare com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Pare com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Há cerveja e bom vinho, vamos todos celebrar. Que linda festa, o pito já está assado, ninguém fica parado, todos o querem provar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de vos ver. Sou o Ruizinho e com o meu acordeão, atenção do sacristão até o dia clarear. Bato no pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Pare com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Pare com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile braços no ar, até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar, para que são as luzes e céu, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar, até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Ora, muito bem, 15 horas e 53 minutos, estou mesmo na reta final da minha missão. Mas então vou-vos passar aqui para todas as senhoras que estão à escuta da minha missão, para elas todas, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel, Maria Lisboa, Maria vai com todos. Então até já. E assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Ora bom, e espero que tenham todos um grande fim de semana cheio de coisas boas, e não deixem de estarem todos presentes na nossa festa da Rádio Arcancel 1 e 2 de julho, que é este sábado e domingo. Não percam, porque vai ser uma grande oportunidade e organizada pela Rádio Arcancel, com muito bom sucesso. Esperamos que todos compareçam para profitarem das nossas grande organização da nossa Rádio Arcancel. Ora então, até lá, vos deixo com um grande beijinho e até sábado e domingo, se Deus quiser, no Parque Down de Rolly, nas nossas festas de São João, pela Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem e até lá, se Deus quiser, tudo bom, profitem da vida, não deixem de comparecer, porque cada uma que passa, cada festa que passa, é uma a menos que nós temos para assistir. Ora então, e vai ser uma grande festa. Ora então, até lá, uma boa continuação e até sábado, se Deus quiser, e domingo. Fiquem bem. Formidável na realização dos partos. Estamos cá aptos para responder a situações de pico de procura. Explicações do Ministro da Saúde a propósito da capacidade de resposta dos blocos de partos do SNS.